Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é o bioma Pampa. O Pampa está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 176.500 quilômetros quadrados. Isto corresponde a 63% do território estadual e a 2,07% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de matas ciliares, matas de encosta, formações arbustivas, butiazais, banhados e afloramentos rochosos. Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigos, o Pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade, ainda não completamente descrita pela ciência. Estimativas indicam valores em torno de 3 mil espécies de plantas, com notável diversidade de gramíneas, são mais de 450 espécies. A fauna é expressiva, com quase 500 espécies de aves, dentre elas a ema. Trata-se de um patrimônio natural, genético e cultural de importância nacional e global. Também é no Pampa que fica a maior parte do aquífero Guarani. A progressiva introdução e expansão das monoculturas e das pastagens com espécies exóticas tem levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais do Pampa. Estimativas de perda de habitat dão conta de que em 2002 restavam 41,32% e em 2008 restavam apenas 36% da vegetação nativa do bioma Pampa. Sou Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.